código 5064, voo 961. Correto, cortejamento, chama pronto no 08. Chamaremos, voo 961. Controle Salvador Bolívar, que é a minha 225 da Delta. Deixa na minha 225, está em contato com o radar, um minuto para a Conde, e vou na altura de Bombe, o ajuste de Salvador. 4.000 pés. 225. Azul 2775, tá visual, estabilizado, final de 8 milhas. Azul 2775, completo final, Jumentor, Salvador, 118.95. 2.95, obrigado, bom dia. Fala Salvador, bom dia, eu sou Mike Yankee Zulu. Estamos no pátio 3, solicitando autorização de reboque para posição 6 do pátio principal. Pouso na pista 1-0, 7 milhas. São 6, senhor. Meia dúzia. Gente, meia dúzia do pátio principal. Autorizado início do reboque no pátio 3. Reporta na série do pátio 3 para ingresso no pátio 1. O Mike é acusou da TAM. Ok, senhor. Reportará. Salvador, Oceana 25, Léo, Intervina. 35, autorizando, descida para 4 mil pés. 4 mil pés, Oceana 225. Conde, Cascavel, Zero. Viva Cascavel, Zero. Necessidade de amanhecer em torno de 10 minutos ao número 100, Cascavel. Você vai manter a presença pro? Sete, está livre, Cascavel 01. Centro de Salvador, Federal 9972, ciência da Delta, cruzando 190. Centro Federal 9972, acione a identificação, autorizar a chegada a mar e vista para o nível 050. 050, chegada a mar. O tráfego permite a proa de duna para a gente? Negativo, Federal 9972, mantenha a chegada. É, não entendi. Negativo, mantenha a estar. Afirmo. Descendo até que nível, por favor, 050. Negativo, 050, sou descida, Federal 9972. É, transmitimos junto, confirme o nível. Tira para o nível 050, Federal 9972. Para 050, Federal 9972, obrigado. O Rio 5973, confirma a sua indicada? 220 no momento. Tem condição de incrementar o Rio 5973? Afirmo, para quanto? 250 nós. Incrementando para 250. Salvador 2775, Salvador 2775, bom dia, autorizando o táxi, via Alfa, aguarda antes daquilo, temos um reboque iniciando já, após ser autorizado até a posição 3, são deu, só aguarda o procedimento do reboque. Alfa, aguarda antes daquilo, 2775. Para a chegada bom, desça para o nível 060. 060, por mais 65. O Rio 5973, cruzando 4.000 para 3.000 pés. O Rio 5973, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Descendo para 2.000, informarei estabilizado 5973. Pode iniciar a redução, 5973. Afirma, está livre, Rio 5973. Certo, aí. Federal 9972, dá presente e voe direto do Duna, vai seguir tráfego à sua frente 12 milhas, é um Boeing 727 da Rio. Desça para 3.000 pés com ajuste no 096. Para onde, Duna? 3.000, 1016, Federal 9972. Pode prosseguir o 2775, sabe? 2209. 3, a posição por agora é 1 no Romeu, autorizado ingresso. É, a retaguarda do reboque, até a posição 1 no Romeu, Hot 3. No Romeu, tá visando como ele tá, 2 horas, 7 a 5. 4 na aproximação. 259 RC, igual a 9 metros. Eco Zulu autorizando ingresso, 41, na posição 06, reporta término de rebote. Sim, senhor, reportará. Para, puxa da estacionamento, 1961 no 8. 1961 no 8, autorizado o push, chama para ataque. Federal 9952, reduz a velocidade para 210 nós. O tráfego da sua frente está com ground speed de 190 nós. Ok, está iniciando redução para 210, Federal 9972. A frente Salvador, azul 9380, bom dia. De azul 9380, acione identificação, autorizado a chegar a bomba e desça para o nível 070. Nada, desça para 070, está mais confiável. Federal 9972, decoração para sequenciamento, curva esquerda na proa norte, seu limite ao localizador. Esquerda proa norte, limitado localizador, Federal 9972. O Rio 5973, você tem condição de manter a sua indicada até o externo? Afirma. Rio 5973. Siga, Cascavel 01. Cascavel 01, o seu tráfego já está coordenado com o Léo, já está ciente. Após coral, você vai chamar nos canais previstos, que é os canais 11 e o canal 20. Canal 11 e o canal 20. Federal 9972 para o localizador, curva direita na proa 070, está autorizada a final do ILS, desce para 2000 pés. Proa 70, desce para 2000, autorizado ILS, Federal 9972. Correu 5973, estabilizado ILS. Correu 5973, completa a aproximação e chame a torre Salvador 118.95. 295. Nossa. 5, 3, 4. Deixa autonomia, o Gono 961, agora somente um término de reboque para a posição 06 do Pat 1, após ser autorizado. Reboque, o nosso de 3 horas e 40 minutos. Salvador approach, good morning, Papa Romeo, Sierra Zulu Alpha, speaking information down. Good morning, Papa Romeo, Sierra Zulu Alpha, Skokai Dent, clear Mari, arrive, downflight level 080. 080, Mari, arrive, Sierra Zulu Alpha. 9972, está no ILS. Geral 9972, completa final, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, Sideral 9972. 903, passou externo do trem embaixo do checado. Todo aterrissado na 0, vento na 30 graus, nave a nós. Sim, livre pouso, 973. Oi, Salvador, Sideral 9972, 2 milhas de Duna, no ILS. 9972, continua aproximação, reporte no externo, tem baixo travado. Reportando no externo, baixo travado, Sideral. 060, entendeu, bom, 709. Primo. Cascavel 01. Agora afastado de Salvador 54 milhas, serviço radar encerrado, chame nos canais previstos 11 e o Tango 20. Bom dia, tá Mike Henrique Zulu, ponte 6, informando o tempo do reboque. Mike Henrique Zulu, ciente, bom dia. Descendo para 2000 pés, autorizado, reporte estabilizado, esquina 6225. Voo 1865, desça até 3000 pés com ajuste no 06, reduz a velocidade para 2009. 3016, vento na 0, voo 1865. Desça para 4000 pés com ajuste no 0 no meio. 4000 com 16, 9380 azul. Romeu Sierra Azul Alfa, reduz a speed to 2509. 250 Sierra Azul Alfa. Bom dia, voo 9001. 9001, bom dia, mantém ponto de espera. Sideral 9972, já passou o externo, ela em baixo travado. 5973R, solo 28, coluna 21, decimal 1. 1211. Sideral 9972, pouso autorizado na 0, vento 130 graus, 99. Livre pouso, Sideral 9972. Rio 5973, um bom dia, autorizado táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3, até bom sinalizador, posição prevista, 5 Romeu. Alfa, Kilo, 4, 3, a posição prevista? 5 Romeu. Estou autorizado ao final do procedimento. 1865, iniciei redução para aproximação, está autorizado ao final do ILS, desça para 2000 pés. Redução 2000, chama no ILS, boa noite, 65. Final, chame a Torre Salvador, 118, 95. 6895, será 6225. Geral 9972, solo 31, direita, solo 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, 9972. Oi, Salvador, bom dia, esquerda 6225, final da 1, 0. 6225, bom dia, continua a aproximação, guarda está livre. Guarda está livre, esquerda 6225. Gol 1961, autorizado de decolagem 1 a 0, vento no 3, 0 graus, 8 a noite. Patrícia, finalizador, federal, obrigado. Desça para 2 mil pés, reduz a velocidade para 1809, então tudo bem. Desce para 2 mil pés, reduzindo para 1809, autorizado o procedimento, azul 9380. Estimado pouso no 0, CNME 225. Bom, 1961, decolou aos 32, controle 120, decima 8, bom bom. 208, grato, bom dia. Quem escuta o óbito a cargo, o voo 1865 completa final de GM2 Salvador 11895. 1895, obrigado, eu saí do voo 1865. A cargo 6570, ação de identificação, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Direto ITAP, 050, ação de controle Salvador, gol 1961, cruzando 1900. 1961, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. 360, rumo a Leda, 1961. São meio Sierra, Azul Alfa, Radar Vector, and Five Space, turn left, heading 020, limited by localized across. 020, turn left, limited by localized, Sierra Azul Alfa. Sierra Zulu Alpha, reduce our speed to 2009. Reduce 2009, Sierra Zulu Alpha. Manda bom dia, Sierra 6225, ligou na foto. Oi, Xenem 225, com bom dia. Autorizado o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Xenem 225. Oi, 65, pouso autorizado na 0, vento no 30 graus, 8 nós. Eu pouso na 0, agora 865. Is new limit 6. 300 radio of Salvador VR. 300 radio, it's the limit, Sierra Zulu Alpha. Vai, Sierra Zulu Alpha. 759, desça para 4000 pés com ajuste no 0 no meio. 4000 com 1016, não está bem lá. Sierra Zulu Alpha, turn right into localizer cross. Heading 130, we'll pass on established. Right turn, I will Fox 7, Sierra do Norte. Runo 759, reduz a velocidade para 2009. 200, 759. Localizador azul 493, retorno. 9380, completa o sinal e chame a torre Salvador 118.95. 1895, bom dia. Torre Salvador azul 9380. Gol 1865, solo 6,6, direita solo 1, 2,1, decima 1. Direita 2,1, gol 1865, obrigado. Azul 9380, continua a aproximação, aguarda pista livre. Sim, acho que agora pista livre, 9380. Solo Salvador, bom dia, gol 1865. 1865, bom dia, autorizado táxi via Alfa. Reporta antes da Juliette, não temos o gate previsto. Aí, claro, monitora nossa frequência e coordenar o guia. Alfa, informar antes da Juliette, como vai ser? Antes da Juliette, Xené 6225. Oi, Xené 6225, autorizando ingresso, parte 1, via Juliette, posição 07. Autorizando via Juliette, por 07, Xené 6225. Oito meia cinco, taxi a retaguarda do Avianca. A gente tá autorizado o ingresso via Juliette no Pátio 1, na posição 08. Afirmativo, vamos seguir a Avianca. Ingressa Juliette para 08, com 865. Nós está reautorizado via para 2000, ajuste no 096, informe estabilizado. Informado estabilizado, 759. Stand by for this, please confirm just the departure then. Romeo Sierra Zulafa, establish ILS 10. Sierra Zulafa, continue your approach and expect the landing clearance. Continue expect the landing clearance, Sierra Zulafa. To Sierra Bravo Charlie Fox, do you copy? Approach Sierra Bravo Charlie Fox, confirm flight plan route. Flylevel 360, cleared. Runway 10, first turn to your right, arbor departure after LF transition, approximately 2-1, noche gear, after confirm. Squawk 5101, control 120, decimal 8 on the gate 01. Azul 4040, read back or let report where to start there, in the position 01. 093, controle Salvador. Pouso autorizado, pista na 0, Ventura 3. Gasol Alpha, clear to land runway 10, 130 degrees, 9 or 9. Clear to land, Gasol Alpha, runway 10. Estamos na frequência 12685 e a secundária 12545, gol 1093. A 1930, vamos manter a posição entre a Juliette alguns minutos. Aguardo somente a liberação do gate 01. Gente, vai mantendo a Juliette agora. Azul 4040 do Rio. Azul 4040 do Rio, have an estimate to begin a push. Ok, 5 minutes, thanks. 11 completa final, chame a torre de Salvador, 118.95. 295, mantém. Chegou no 865, enfriar o monitor da nossa frequência, a missão já está providenciando que ele está para 08. 9, Serra, o trem checado. Na 759, bom dia, quando está aproximação, aguardando que está livre. Aguardando, 759. Yeah, Angulo off on the ground at 43, vacate 3 right, and call ground 121.1. 121.1, Gol 1759, pouso autorizado, pista na 0, ventando 30 graus, aí finais. Autorizado, pouso no 0, gol 759. Meu Sierra Zulu Alpha, eu creio que taxi Alpha, report before Juliet, do you have knowledge of the gate to... I copy. So call me before Juliet. Oito meia cinco já, o operador Xing já iniciou aí no 08? Afirmativo. Gente, bom dia. Obrigado. Oh, meu Sierra Zulu Alpha, do you have conditions to enter the April 3 at your left? So, please to enter the April 3 via Kilo, reporting on the exit of the April 3 to ingress the April 1. Autorizado nível 360, tá 3153, aguarda a coordenação ou copia? Copia 3153, autorizado Serra Bravo Golfo Lima, conforme levanta plano de voo nível 360. Decola pista no 0, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda Irume. Transponder 51 no 06, controle no 208. Da 3153, posição 2, procedimento correto, reporta pronto, push. Informe o Sierra Zulu Alpha, e aquele 20 da April 1, and after you report under Quebec to cross the runway 17, went to the tower 118 is flown on the spectrum. Azul 4040, you're going to push report to the taxi on the position 01. Sierra Zulu Alpha, do you know the aerodrome? Sierra Zulu Alpha, do you know the aerodrome? Deveron 759. 759, seu solo 46, controle no deserto. Desculpa. Solo no deserto, décima 1. 2-1. Solo, bom dia, voo 759. 7, Chicago 6500, completa final, firme a 2, Salvador 1895. 1895, Salvador, grato, até daqui a pouco. Cinco nove, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporta antes da Juliette Conheção, autorizado ingresso no Pátio 3 via Quilo, e reporta no Sério da Pátio 3 para ingresso no Pátio 1, o Gol 1759. Você vai parar via Quilo, Gol 1759. Nossa, carro 6570, sem baixada e travado. Ave também 570, bom dia, autorizado na 0, ventou no 40 graus, 79. Autorizado a pousar no 0, a cargo 6570. Voo 1093, acione retificação, desça para 4000 pés com ajuste 1017, chegada bom fim. Papa Romeo Sierra Zulu Alpha, call Tower 18 this morning, if I'm to cross the runway 17, good morning. Segundo 759, depois a gente já está autorizado ingresso no Pátio 1 e a posição prevista 09 Pátio 1. Afirmativo, está autorizado ingresso no Pátio 1, posição 09. Está passando para o Pátio 1, Pátio 1. Air Europa 083, calma. Pelo Pátio 0, 5, 7. Confirm que você tem um flight plan to Guarulhos. Is the Europa 083 to Sierra Charlie Echo Lima coming for copy? No, Europa 057 to Guarulhos. Europa 057 confirm just the schedule to departure. 298-11, bom dia, estamos de dedicação, vou direto em TAP e entro para 050. Direto em TAP, 050, 1. 1-0-0-0. We don't have your plan yet. We will maintain contact to the IS Salvador to check your plan. Okay, thank you. Hello, 4-0-4-0, request taxi at 42,000 board, 4 hours and 10 minutes, shelter in Asia, abroad with the from Lima. From just the endurance, your credit attacks via India until the holding point 1-0-1-0. Capital 118 this morning at 5, RKN 81017, and so 4040. Endurance 4 hours and 10 minutes. Facts approved via Inter. Hold point 1810, tower 118905, QN 81017, so 4040. 19380, após o tráfego da companhia livrar, autorizado o ingresso partiu na posição 01. Ok, após a companhia ingressa para... Auto Delta 081, the circuit. Yeah, go ahead. From the 82 plane, you will be active in your system just at the 0930 Zulu. Okay, perfect, thank you. Sideral 9970, acione verificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Sonizada Mari para o 060. Saulo, Salvador, muito bom dia, estamos a cargo 6070. Chicago 6570, 30 táxi de Alfa, após parte 3, posição 07, previsto. Táxi de Alfa, Kilo, parte 3, posição 7. Aeropa 057, just confirm your use, Shadow 21000. Yes, that's our departure time, 1000. Okay, just confirm the call sign is at Europa 057, correct? Correct. Europa 057, from Salvador to Guadalupe at 1000. Order Tower of Mania, 2-4-0, ready for the flight. Europa 0, good morning. Cleared, so line up and take off for runway 10, winds 140 degrees, 8 knots. Clear, line up and take off runway 10, Azul 40 for the mais aproximado. Pode, iremos checar o Sideral 9970. Ok, graças. Pista 3153, no 02, está pronto, autorizado o Bushman. Temperatura 25 graus, vento de 1,40 graus com 8 nós. Ok, copiado, muito graças. Rio 9811 está autorizado a final do ILS, desça para 2000 pés, informe no localizador, um ajuste no 06. 2000, localizador chamará, ajuste no 06, Rio 9811. Chegou no 93, hoje. Airborne at 55, call approach to 120.8. 1208, 4040, good day. Salvador departure, good morning, Azul 4040 passing 1600. Good morning, Azul 4040, with the contact flight level 360, you are cleared to fly direct Alpha dispatch. Fly direct Alpha, climbing level 360, Azul 4040. Federal 9960, número 3 na aproximação, reduza a velocidade para 2209. Federal 9970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, seu limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao localizador, Federal 9970. O 1093 foi autorizado ao final do ILS após a posição pelo para 2000 com ajuste no 097, informe estabilizado. Após 2107, estava estabilizado. Será o 70, desça para 3000 pés com ajuste no 017. Para 3.017, Federal 997. Fala 3153. Autorizado, táxi à direita, Índia, ponto do Espera, pista 10, chama Torre, em 11895, quem é legal 9097, bom voo e um bom dia. O 1093, inicie redução para aproximação, vai seguir um tráfego 767 da Boeing, com ground speed de 199%. 9811, está passando duna agora, completa final e chame a torre Salvador, 11895. 1895, das 8 horas, boa. 4040, passing flip level 150, contact now in fix center, frequency 128.8, if unable 126.0. 128.8, backup 126.0, 0440. Have a nice day. será o 9970 para o localizador curva direita na proa 080. Afirmativo, para o localizador a proa seria 080. Posso manter a proa por mais meia milha aqui, só para ativar pela formação? Livre, após o desvio, foi Duna, o Federal 9970. Após Duna, Afego Salvador, bom dia, na 3890, informação Eco, para a Copa Recife. Eu confere que o financiamento era, né? Chamou? Na 3890. Na 3890, já pronto quase para Recife, temos autorizado aqui o nível 330. Permitiu. Autorizado Serra Brava com meu Fox, conforme rota, plano de voo, nível 330, meu colono 0, primeira curva esquerda, perfil de saída Pucajamo, Caju, transponder 5123, controle em 120 decimal 8. Obrigado, Margarida. O controle do número transponder? Transponder 5123, controle 120 decimal 8, então 3890. Copiado, autorizado nível 330 para Recife, decolada da 10, curva esquerda, Fuca, Jamo, Caju. Transponder 5123, controle 1208, finger é o 06. Ciente do 06, chamou quando pronto, puxa, tá 3890. 3890. 093, bom dia, começando a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. 2.3, forma estabilizada. Para 2017, formará estabilizado o final de alerta X-Ray, federal na placa. Exato. 130? Afirmo. Gente, entraremos em contato. Só um minuto para o coordenação de 130. Nove 8191, livrou, autorizado ataque via Alfa Kilo Pátio 3, até o sinalizador, pressão prevista 6.06. Alfa, 2.790 voltando, não escuta? Afirmo. E a coordenada nível 130, protocolo? Afirmo. Autorizado Serra Brava Alfa Romeo, conforme a rota plano de voo, nível 130. Decola 10, primeira curva esquerda, Peixoto sair da Conde, transponder aciona 0274, controle 120, decimal 8. Alinhamento correto, reporta posicionando na posição 4 Lima, Pátio 3, 2710. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga na RMA. Gente, agora só um minuto para a cópia na RMA, o Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, 500 pés. Brasília, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, bom dia. Estamos a sua cobra para Campinas. Agora somente o transponder aqui em coordenação com o centro. Prepara a série da aula da Mótiva. 4201, está no dia. Torre Salvador, bom dia, Sideral 9970. Passando sempre. Baixar trabalho. Eu já estou autorizado a 0, Ventura, 30 graus, 1 no nós. Teve pouso no 0, Salvador, bom dia, Oxenéia 6211. Na posição 5, autorização, Galhão 384. Oxenéia 2111, agora é só um minuto para a cópia, para sair da hora da Irume, número 2. Sim, E fui frequência 1251 e alternado 13325. Bom dia, TAM 3153. Zerão 9970, sala 09, direita, sala 1, 21, decimal 1. Mais um, zerão. Matheus, prossiga. 2-0 para Serra Brava, Golfo Lima, conforme a rota, falando de voo, nível 360. Recola no 0, primeira curva direita. Peixoto saída da Euleda e Irume. Transponder 5142. Controle no 20, decimal 8. 4-3-6-0, Galeão, rota de plano. Decola da 10, curva direita da Euleda e Irume. 5142. É o transponder 20, seu controle.